Meus pais dirigiam um culto de libertação desde que era criança. Com 15 anos me levaram a um lugar para fazer um pacto com o diabo. Sinistra história, né? Tá no meu livro, quem não leu. Quando eu cheguei lá, a Dalila ficou toda torta lá, me ofereceu mundos e fundos. E eu tava desviada. Achei mó legal, sobrenatural aquilo. Quando eu ia fazer o pacto lá com a Dalila, eu lembrei dela toda amarrada na igreja. Aí eu olhei aquilo e falei, ué, como fazer pacto com coisa pequena assim? Se lá na igreja cai tudo amarrado. Você já se perguntou por que as pessoas não caem mais amarradas e endemoniadas? É alguma coisa fora de ordem? Porque eu tenho 39 anos. Faço 40 em dezembro, pode mandar os presentes pra mim, vou ficar feliz. E de repente, os demônios sumiram. Os demônios vão na igreja, gente. Batiza demônio. O que tá acontecendo? Fogo no diabo, gente! Estratégia. O mapa tá todo na tua cabeça. Sansão sabia como é que era o templo de Dagon, onde é que ficavam as pilastras. Tu sabe tudo! Já te ensinaram tudo. Te falta posicionamento. Enquanto deixar o circo correr, tu vai ser palhaça. Deixa Dalila achando que tu é palhaça lá dentro do templo de Dagon. Deixa ela achar. Gosto muito de pensar que quando Deus abre o meu olho, eu nem abri por fora ainda, já tá aberto por dentro, ninguém viu eu abrir. Todo mundo achando que eu tô dormindo. De repente, tcharam. Ó. Ele falou pro meu menino, me leva. 10 passos pra esquerda, não sei quanto. Tô aqui, tô. Pilastra. O texto diz que homens e mulheres estavam nessa reunião onde Sansão era o palhação. Quando ele começou a espremer aquelas estruturas, Dalila descobriu que não sabia o segredo todo. Que eu sirvo